Minha mãe me mandou uma planta e aí veio um tomateiro junto, tá ligado? Um tomateiro? É. Tem um presente de tomate na terra, porque ela pegou e deve ter caído alguma semente, porque a mãe vive num sítiozinho areal. Velho, aí o tomateiro deu mosca branca, sacou? Eu, porra, falei, vou ver a solução pra impedir a mosca branca. Então, assim, ah, você pode colocar uma joaninha. Mas, velho, como que eu vou arrumar joaninha, sacou? Tipo, não é como se vender isso no mercado. Então, vende joaninha congelada, cara. Ah, mentira. Sério. Joaninha, não, calma. Ó. Fazer criação dessa porra. Cara, dá dinheiro, cara. Sério? Deixa eu ver. Quanto custa? Venda de minhoca. Melhor preço. Uma minhoca. 100 minhocas, R$26. Mil minhocas, R$299. É, minhoca californiana, meu parceiro. Nego é otário até... Ah, não. Porra, não. Tô te falando, pai. Ih. Tô vendo aqui, tô vendo o Mercado Livre. Exato. Essa aí, californiana, ela vem com luzes e sabe surfar, tá ligado? É, ela fala que tem glaucoma pra comprar maconha, tá ligado? Estamos começando mais um Papo Lock, esse podcast que veio pra fazer com a podosfera brasileira, o que o Limbisky fez com a música, como diria... Eu sou João Magalha e aqui comigo está o Rafael Chino. Se VAR é o coletivo de porcos, o coletivo de porcos grandes é varão? E Felipe Dofini. Eu tô comendo bolo. Muito bom, tá no clima da criança, né, cara? Falar sobre esses desenhos. Chegava da escola, tomava o Nescauzinho da vovó e comia um biscoito Maria murcho. E hoje a gente vai falar sobre os desenhos da infância, mais especificamente os desenhos da nossa saudosa Rede Manchete. Eu separei os desenhos por categorias, os desenhos que eram mais infantis, os da Hanna-Barbera que eram mais adultos, o Johnny Quest, Space Ghost e Herculoides, são os três que eu lembro aqui, e os animes a gente deixa por último aí, que não dá o pior sempre fica pro final. Não, deixo melhor pro final, deixo melhor. Melhor. É, porque nessa lista aí tem um dos melhores animes de todos os tempos, mas a gente vai enaltecer ele mais tarde. Todo mundo já sabe que não é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas... Não, todo mundo sabe que é Pegue o Pombo, esse clássico da animação japonesa. Exato. Japonês, Pegue o Rurulô Pombo. Então, eu queria falar aí dos Impossíveis, cara. Vocês pegaram os Impossíveis, que eram três super-heróis. Eu lembro que era foda, eu lembro que eu gostava pra caralho, eu lembro que tinha uma vibe meio jovem rock and roll, 15 anos. Acho que eles tinham uma banda, uma parada assim, cara. Cara, e era uma moda na época desse desenho ter essa parada de banda meio, sei lá, Beatles com poderes, né, velho? Isso. É, que isso aí é tudo dos anos 70, esses desenhos são tudo da Hanna-Barbera, esses reruns assim, né, cara? E isso era moda, era tipo o The Monkees da época, né? Pô, não lembro disso não, cara. The Monkees, aquela banda, tá ligado? Não. Qual é a que fez que o Shrek usou pra fazer o I'm a Believer? Não lembro do Monkees? Ah, caralho. Tipo, não, pra mim, sei lá, essa música era do... Smash Mouth. Não, não é. Essa música era do The Monkees. Caralho. É, tinha essas paradas. Esses desenhos muito da Hanna-Barbera aí, muito deles era... Tinha a banda, tinha a Pussycat Dolls. Era Pussycat Dolls agora? Não, cara. Pussycat Dolls. Qual era da... Gênias Gatinhas? Gênias Gatinhas, caralho. É porque em inglês é Pussycat Dolls, se eu não me engano. Isso aí era os outros desenhos que você assistia na Band, sábado de madrugada. Não, isso era Emanuel. Joe e as Gatinhas. Pois. Nossa, Joe e as Gatinhas, eu lembro dessa porra. O Tubarão, eles tinham uma banda também. Cara, mas é foda, né? Porque tipo, tinha muito desenho que era... Muito na vibe, tipo, sei lá, eles deviam reaproveitar muito a animação do outro, saca? Ah, é, porque a parada da Hanna-Barbera era fazer animação barata, né? Uh-huh. Por isso que ela tá em tudo, né? É, tem uns 5 Scooby-Doos igual, só mudando o mascote, né, cara? Tem o Tubarão, que é o Tubarão, que é, inclusive o nome do melhor amigo do Tubarão é Linguiça. Tinha o Salsicha e aí a gente tem o Linguiça no Tubarão. Tinha um outro que era um carro, o carro falava, andava... Igual o jeito em duas rodas só. A Hanna-Barbera metia isso louco, né? Tinha vários desenhos iguais, mudando só um pouco os personagens. É, igual Rabugento, que é um detetive, que é o Mutley Albino, sei lá. Exatamente. Eu sempre achava que que era mesmo o cachorro metendo louco, sabe? Cara, vocês estão errados, que são personagens totalmente diferentes. O Mutley, o Rabugento, cara, o design deles é muito diferente. Não, cara. Não é, cara. É muito, cara, eu consigo ver a clara diferença. A orelha dele, moleque. A orelha dele. Porra, vocês estão loucos. Eu acho que tinha um crossover dentro do Mutley e o Rabugento. Pô, de tão diferente que eles são. Muito. Até o Capitão Caverna e aqueles da corrida maluca lá, eles eram os mesmos personagens, cara. Ah, mas aí era o proposital, né? Caverna também tinha umas meninas que andava com ele, não tinha? Tinha uma versão que tinha umas meninas lá que ele sempre chegava pra fazer merda. Se eu não me engano, elas eram de uma banda também, hein? Era tudo mesmo, os mesmos personagens, só mudava alguma coisa, assim, cara, aleatoriamente, sempre. Não, mudava bastante. Mudava, igual o Mutley e o Rabugento, cara. Mudava bastante. Sempre mudava muito. Se me falasse hoje em dia, eu nem saberia que é da mesma empresa que faz animação. Em inglês era um trocadilho, que era Captain Caveman e as Teen Angels. Nossa. É, o outro que eu vi é Joes and the Pussycats. Eu não tô maluco, não. Pode falar. E elas estão em Riverdale agora, cara. Essa série maravilhosa do Art. Cara, por que que tu continua vendo essas coisas? Eu não continuo, não. Só que ela tava lá. Quando eu vi, ela tava lá. A Joes e as Pussycats? Tava. Caralho, João. É que é o... Caralho, João. É o Artverso, né, cara? Então tudo que fazia parte desses quadrinhos do Art, tá todo mundo lá. Ah, essas meninas faziam parte do Art também? Credo. É o Art Comics aí que deu um Eisner pro Tom King, né, cara? Tom King? É, não foi ele que desenhou, que escreveu... Não, foi o aquele brother lá... Chips e Darcy. Isso. Pode crer. É, porra, não. Caralho, se o Tom King tava escrevendo arte, eu ia começar a ler um monte. Tinha o outro desenho que tinha, que era uma versão redneck do Tom e Jerry, que era o Bacamarte Chumbinho, cara. Então, o apelido do meu pai é Chumbinho. Cara, eu acho muito louco, porque meu avô dava o apelido que era GRE Chumbinho, tá ligado? Tipo, ele fazia um crossover das paradas e, tipo, eu não lembro de onde que era o Chumbinho, sacou? E depois eu descobri que era desse desenho. É, a gente chamava meu pai de Chumbinho por causa da orelha mesmo, tá ligado? Porque meu pai é orelhudo igual um machinho. Aí GR é muito óbvio, você tem que dar um apelido... Era mais diversificado. Bom, aí nesse mesmo caminho tinha o Frankenstein Jr., que era aquele do robô, né? Era um Frankenstein robô. Esse aí eu não lembro. Cara, esse eu não lembro e é muito genial, né, velho? Você fala assim, velho, eu vou fazer um desenho. Ah, sobre o que que vai ser? Vai ser sobre um robô. Mas só um robô não, um robô Frankenstein. Eu aprovava na hora. É óbvio. Tinha também o Bionicão, que era um Scooby-Doo super poderoso. O Bionicão é genial. É, o Bionicão ele era parceiro de um super-herói, só que o desenho ele era focado no Bionicão, né? Não, então, você tá errado. O Homem Falcão que era parceiro do Bionicão. essa é a genialidade do desenho, tá ligado? O cara, o super-herói que era o parceiro do Bionicão. Foi sensacional. E ele é tipo o cachorro, não o maconheiro, primo do Scooby. É, ele aparecia no Scooby-Doo também. Sim. Uhum. Tem agora no fizeram um quadrinho aí do Hanna-Barbera Verse, que todos eles interagem, eles montam uma super equipe, Johnny Quest, o Space Ghost, o Bionicão, e aí é bem louco, mas eles jogam todo mundo no mesmo universo. É, eu tô ligado, quem desenha é aquele Doc Shiner, que desenha pra cacete, tem muito a cara disso aí, mas eu não li essa parada. É, eu li alguma coisa ou outra, só eu li o da Corrida Maluca também, que é meio Mad Max, e o do Scooby-Doo, que é pós-apocalipse, né, cara? Qual que era o que o Jim Lee tava fazendo? O Jim Lee fez um desses aí, se eu não me engano, foi o do Mad Max aí, que era da Corrida Maluca. Aí eu corri dessa série por isso. Falei não, né? Jim Lee não dá. Aí entrando nessas animações aí que na época me metiam um pouco de medo, porque, sei lá, acho que eu sempre fui uma criança cagona. A gente tem o Johnny Quest, que eu achava demais pra mim, assim, eu nunca consegui entender direito aquilo. Mas eu achava divertido, mas eu não entendi. Até hoje eu acho difícil de entender aquele desenho. Eu fui rever, ele não fez muito sentido pra mim. Porque era muito aleatório as aventuras, sacou? Tipo, Caralho, o que que tá acontecendo aqui? Cara, o Johnny Quest, porque eu lembro de ver mesmo, era aquela versão... As Novas Aventuras. As Novas Aventuras, que na minha cabeça é 3D e com certeza não é, é desenho animado. É, eu lembro do... Eu tenho a mesma parada que o Chino, eu não lembro do desenho. Tipo assim, eu lembro de assistir o Johnny Quest, mas era muito pouco assim. Mas eu lembro mais de um álbum de figurinha do Johnny Quest... Que veio da época do, das Novas Aventuras do Johnny Quest também. Que ele, tipo, aquele amiguinho dele lá indiano tinha um visor 3D. O visor era uma maneira, assim. Eu não lembro desse aí, não. Eu tenho até medo de puxar da minha memória, porque eu tenho certeza que se eu tentar lembrar o que, que é as Novas Aventuras de Johnny Quest, eu vou lembrar de Max Steel, alguma coisa desse tipo. Que na minha cabeça é a mesma história, só tem mais protagonistas no Johnny Quest. Provavelmente, cara. Mas eu também não vou falar porque desses desenhos aí, cara, puta, eu lembro de muito poucos. O que eu mais lembro dessa lista aí é o Manda-Chuva, né? Pois é. Porque não tinha história, né? Essa é a verdade. Tipo, não era... Era um roteiro qualquer, aquele... Era muito genérica as aventuras, sacou? E eu lembro que o Manda-Chuva tinha um apelo maior pro personagem ser menos genérico, sabe? É, e era o Lima Duarte, a dublagem era muito engraçada, o Batatinha, uhum. O Guardabelo lá. Mas assim, também não lembro de muita coisa. Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro muito da minha juventude. Eu tenho poucas lembranças desses desenhos, assim, dessa época. E seguindo aí o Johnny Quest, a gente tem o Space Ghost, que era... Tem um que eu tava esquecendo aqui, que é o Homem-Pássaro, cara. Caralho. Isso eu também não lembro, não. Lembro. Esse eu não lembro, não. Do Homem-Pássaro ou do Space Ghost? Cara, dos dois, eu só lembro disso no Adult Swim, não, cara. Não, Space Ghost eu lembro, e eu achava o melhor design de personagem da Terra, sacou? Achava ele muito foda, porque ele era tipo o Fortão igual o Super-Homem, mas ele tinha aquele negócio do Batman, ainda tinha um... Um Space Ghostinho no peito, velho. E eu achava isso muito Space foda. É. Ele usa um pijamão branco. É, velho. Porra, você tem que ser um herói muito foda pra você usar uma cirola no espaço, cara. Pra você usar na tua gravata o equivalente a você, né? Exato, porra. Eu achava isso muito foda, cara. Eu era maluco real pelo design do personagem do Space Ghost, porque pra mim era a mistura do Super-Homem com Batman, só que mais legal, sacou? É, na minha cabeça ele sempre foi entrevistador de programa de Paulo Chocado. Porque isso dava no Cartoon Network desde há muito tempo, tá ligado? Uh-huh. E eu não lembro do Space Ghost na Manchete na época aí, porque eu sou bem mais novo que vocês. Tu tem quantos anos? 22. Não. Deixa quieto isso aí. Mas eu não lembro. Eu lembro do Cartoon Network já do Space Ghost Costa a Costa. Pode ver que tem a musiquinha do Zorak. Isso, a música que eu tenho, a lembrança que eu tenho é do Costa a Costa. O Homem Pássaro já é do Harvey também. Pode crer. Porque esses desenhos da Hanna-Barbera, eu sempre assisti, mas eu achava que era do Cartoon Network. Negócio, na hora que eu vi essa lista que tu mandou, eu falei, caralho, isso passava tudo. No... O único que eu lembro mesmo é da Coisa Maluca. Pode crer. E tinha o Herculoide também, tu não tá lembrando todo fraco Herculoide também. Eu só lembro do tum, tum, tum, que tinha um barulho do um bicho. É, que ele atirava, acho, com chifres, pum, pum. É, pum. Ele era meio. Cara, engraçado que Herculoides foi um que eu fui rever o episódio, né? Pra ver o que era, velho. Era tão doce na minha memória. Que eu achava, tipo, velho, tu olha a imagem de Herculoides, se fosse hoje, sei lá, um desenho da Netflix. Com essa cara, tirando os monstros dos Herculoides, tem um design foda, sacou? Porra, o rinoceronte, ele tem uma flor na cabeça, sacou? Porra, o gorila, ele é gigante, ele parece feito de pedra. O dragão parece um velho. E tem uma moeba, que é a que tá na mão da criançada, sacou? Porra, velho. O design de personagem é muito foda. Eu falava assim, velho, Herculoides era meu desenho favorito na infância. E eu devia ter visto, sei lá, 3 episódios. Só que eu guardei isso na minha memória. Eu fui rever e falei, nossa, é sofrível. Tu só deve ter visto 3 episódios porque era o que tinha também, cara. Porque tinha uma parada que rolava nessa época dos desenhos que eles passavam uns 5 episódios e depois repetiam em loop. E a gente sempre via, sacou? Porque, tipo, caralho, o mesmo episódio, que maneiro, cara. A gente era meio... Qual era o rolê do Herculoides? O que eles faziam de maneiro sem ser o barulho? Tum, tum. Cara, eu não lembro direito. Era tipo um Thundercats. Nossa. Começou mal. Tipo Thundercats, essas paradas que eles enfrentavam o mal. Eles tinham superpoderes e cada um deles tinha um anel. Tinha um anel? É, e mas quando eles se juntavam, planeta, cara. Eles... Eu não lembro o que que era. Eu só lembro, tipo, eram aventuras, assim. Tipo, aventuras, eu lembro de ter pântano e floresta. Era uma parada meio das cavernas, assim, né, cara? Só que tinha uma certa tecnologia e essa galera vivia, acho que numa casa da árvore, e aí em todo episódio chegava alguém pra atrapalhar eles lá e aí eles tinham que lutar com essa galera. Não tinha muito uma história, não, sabe? Era meio que só isso, né? É tipo um episódio piloto de Hora de Aventura. Só que foi assim durante 10 anos. Exato. Né? Tinha anel, casa da árvore, pântano, cara. Tinha os bichinhos que se esticavam. Parece interessante. E tinha o bicho que fazia o tum, tum, tum. Alguém tem que ver o nome do bicho que fazia tum, tum. Esse bicho eu lembro. Acho que era o rinoceronte. Era o rinoceronte. Tinha o... Porra, não lembro. Mas eu lembro que todos eles tinham um nome alienígena. E o do gorila de pedra era Igor, o nome dele. Que acabou a criatividade. O nome desse personagem é Igor, cara. Muito bom, né? Tipo, sei lá, o rinoceronte é Maestrofófilis. O dragão é Astrofoldo, sei lá, e do... O gorila é Igor. É, que tá maneiro. É, não é Igor, é Igor. Igor. É, tô vendo aqui. Mudou bastante. Zoki, o dragão Igor. Alado. Tipo, mano, mas você é um dragão alado, caralho. Moleque, o nome das amebas é Glop e Glitter. Achei da hora. E o rinoceronte é Tundro. Ele é se parece Tundro. Com a mistura de rinoceronte, tanque de guerra, besouro e flor. E eu acho muito bom porque tá assim, tipo, Triceratops de 10 patas. Só que eu fiquei confuso, porque no texto parece que um Triceratops tem 10 patas, né? Mas, pô, pior é que o visual é irado mesmo, hein? É irado, mano. Maneiro. Tipo, tirando os personagens humanos, que eu acho que bem qualquer coisa, é aquele filme ruim que tem do diretor foda. É... Parece muito John Seloquê, As Aventuras de... John Carter. Isso. A vibe que eu sinto é essa. Era essa vibe aí. É da hora mesmo, o desenho, o visual é maneiro. Eu não lembrava disso, não. Guarda isso. Não vê. Só guarda. Ah, eu posso ver porque eu não tenho nostalgia da parada. Eu posso odiar. Eu tenho esse direito. Como eu não lembro, eu não vou estar estragando a minha infância. E aí a gente agora chega na parte em que vamos atacar fedidamente. É isso? Então vamos adentrar nos animes. Já acabou todos os desenhos? Eu acredito que sim, cara. Acho que valem a pena serem citados aí. Não, a gente não falou do melhor de todos. Qual é o melhor de todos, cara? A Corrida Maluca, porra! A Corrida Maluca, ele é louco. Porque toda criança já sabia que se o Dick Vigarista parasse de não fizesse a trapaça dele, ele ganhava aquela porra daquela corrida facilmente, né, cara? Total, velho. Total. Corrida Maluca era muito maneiro, porque não tinha um protagonista, sacou? Eu achava isso muito foda. É o Hunter versus Hunter dos desenhos de antigamente. O protagonista do desenho é o Dick Vigarista, né? É. E o protagonista sempre perde. Ele nos ensinava sobre a derrota, né, cara? É, porque literalmente a gente ficava vendo o Dick Vigarista se fuder, era só isso. E o Mutley ia dele, e ele era o principal. Ele era o protagonista da parada. Sim. Uhum. Qual era o favorito de vocês? Eu gostava do da carroça vapor do tio Tomás, cara. Porra, caralho. E tu, Xen? Cara, eu não sei se eu tinha um favorito. Eu gostava muito do Lenhador. Rufus o Lenhador. Rufus o Lenhador, achava muito foda. Porque o carro dele é muito foda. É um carro que parece que vai desmanchar a corrida inteira. E ele sobrevive. E a roda era de serra, cara. Aham. Uhum. Eu gostava do Coupé Mal-Assombrado também. Era irado. Porra, o visual do Coupé Mal-Assombrado é irado. É irado. Né, eu acho o Professor Pardal era muito foda, né, cara? Que ele tinha as invenções dele lá, era do caralho, velho. Eu acho que esse era o meu favorito. E foi reaproveitado também, né? Tem uma... um desenho que é o Dick Vigarista, não sei se é o Dick Vigarista, mas é mais uma vez alguém muito parecido com ele, tentando capturar a Penélope Charmosa e aquele dos sete anõezinhos lá, que eram mafiosos, ficam protegendo ela. Verdade, é isso. Isso é muito louco, porque, tipo, velho, você tem um bando de mafiosos protegendo a donzela do Dick Vigarista, sacou? O próprio carro do Dick Vigarista é mais irado que muito carro do Batman, velho. Porra, o carro do Dick Vigarista é um foguete, né, porra, moleque? É um foguete iradaço, o carro do Dick Vigarista. Que também teve outro spin-off aí, que foi o do Pegue o Pombo, né? Que era, nossa, velho, esse desenho é muito ruim. Não é não, cara? É muito ruim. Eu não gostava que também. Que isso, não, velho? Não. Ele disse que tem que pegar o povo. Cara, esse desenho é genial, velho. Como assim? E tem um plot lá nesse. Não é um desenho sem plot. Que o Pombo, ele tava do... Era na Segunda Guerra, na guerra, assim. E eles tinham que interceptar o Pombo pra evitar uma mensagem de guerra, moleque. Era genial. Pera aí, o Pombo era nazista? Dick Vigarista nazista, cara. Não vamos falar isso. Ele não tem nenhuma suástica ali. Hoje em dia não pode mais chamar os outros nazistas à toa. Tá foda. Ele é branco, né? Então, faz sentido, hein? Não, vamos ver que ele tá mais pra fascista com aquele bigodinho meio italiano dele. Mas, pode crer, velho. Mas... O Dick Vigarista pode ser italiano. Exatamente. Mas eu achava muito foda esse desenho, de verdade. Tinha vários. Não é que tinha muito avião foda que eles faziam. Os designs dos aviões eram muito maneiros, velho. Não era, não. Era, cara. Eu não vou botar aqui no Google, mas eu tenho certeza pra mim que era. Velho, eu lembro que. Eu achava, não é possível. Velho, tem um com uma marreta e uma bigorna voando, sacou? Eu achava assim. Ah, caralho, tu não acha maneiro? Só que, tipo, não é um design, tipo. É como se acoplasse um avião numa marreta e uma bigorna. Não tem tipo, ah, caralho, parece um tanque de guerra voador. Você falando só tá me dando mais certeza que o bagulho era foda, tá ligado? Uma bigorna no avião, velho, porra. Muito foda. Você queria o quê? Um míssil? Ah, não. Uma bigorna, velho. Cara, quando a gente for falar dos animes, tinha uns animes que eu achei que era delírio coletivo meu. Depois que eu fui descobrir que era verdade. Pô, o Samurai Warriors é um que pouca gente conhece quando eu falo sobre. Não, Samurai Warriors eu lembro que no shopping do Alto da Serra tinha o bonequinho de R$1,99, quando R$1,99 ainda era fiel às cores. Eu juntava meu dinheirinho pra comprar bonequinho e tinha bonequinho do Samurai Warriors e do Shurato. Só que aí depois deu ruim na tinta e eles começaram a botar o boneco com a cara verde e a armadura, sei lá. Pode crer. É o Samurai Warriors, eu lembro. Esse aí eu lembro. Eu não lembro direito da história, qual é que era, mas era um rolê meio Cavaleiros do Zodíaco, meio Power Ranger, mas eu vi pouco. Eu lembro que eu vi pouco, não foi uma parada que teve uma... Cara, ele eu lembro, tipo, bem pouco, e eu lembro que era muito vibe, sei lá, tipo... Tartaruga Ninja, saca? Era meio de noite as aventuras da parada, saca? Era meio na cidade. É, o que eu lembro do Samurai Warriors é que, assim, aconteceu... Tô falando isso de cabeça, porque eu tive boneco. Eu tive dois bonecos do Samurai Warriors. Mas eu lembro que, tipo assim, eles eram meio que irmão. Eles eram meio que irmãos, assim. Aí aconteceu alguma coisa muito anime que eles se separaram. E, tipo assim, ficou o vermelho, óbvio. E ele ia pegando os outros por tempo, por episódio, assim. Aí eu lembro que tipo, foi cada um pra um planeta, uma parada muito doida, assim, e o vermelho tinha que ir achando eles. E todos eles tinham uma parada com elemento, tipo, o azul era meio que mar, uma porra dessa, o verde era natureza, tinha uma parada dessa. Mas os designs eram muito maneiros, cara. Eu lembro muito vagamente de uma cena, de um episódio que tem um deles congelado e o resto da galera tá lutando, uma parada assim. Mas não foi um... É, eu lembro disso, que tinha essa parada, que aí depois o Cavaleiro Vermelho vira o Cavaleiro Branco, que ele junta a força de todo mundo. Caramba. E eu lembro que eles foram separados de alguma maneira mítica, assim, e o porquê não faz muito sentido na minha cabeça também, não. Pode crer. Não, então vamos atacar, então, agora, pedidamente, continuando aí, o Samurai Warriors. A gente vai pra qual? Shurato? Cara, Shurato era um que era, tipo, muita vibe de Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu lembro que a história era foda. Só rolê indiano. Cara, o Shurato, se tu pensar bem, é o Naruto daquela geração. Porque tem dois caras que são brother e eles ficam inimigos. E eles ficam batalhando a vida inteira. Isso é Naruto. Naruto copiou o Samurai Warrior, o Shurato. É, o Shurato, eu lembro disso. Que eles eram irmão, brother, parceiro, alguma coisa assim. Aí eles foram voltaram de alguma maneira, que eu não lembro também. E eles ficavam brigando, mas tinha esse visual irado do Churato, que ele tinha um tigre com uma paradinha, que ele voava no tigre, a armadura dele. Não, era irado. E essas... O visual é maneiro até hoje, eu dei uma olhada aqui, puta que pariu. Como era fodido, o meu tigre era um controle. Pegava o controle da TV e falava que eu ia surfar naquela porra. Mas é... Cara, mas é... isso que era foda. Os tipo, eu lembro muito bem do Churato, que cada personagem tinha uma personalidade muito foda. Saca? Tipo, isso era muito bem trabalhado. E é um desenho curto, né? Aparentemente são 28 episódios só. Uhum. Não sei se terminou, chegou a ter fim aqui. É, a Manchete tinha disso, né? Eles paravam na metade, foda-se, não tem mais. É, não sei quantos episódios foram exibidos aqui no Brasil, né? Mas eu lembro que o que eu vi aqui, que são poucos episódios, mas eu acho o visual deles muito maneiro. Eu acho diferente até hoje, sabe? Sim, porra. É a vibe do Cavaleiro do Zodíaco, só que... É, bem feito. Bem feito. Pode ser. Isso aí eu não vou assistir de novo, não, porque eu tenho boas... O que fica na minha memória ainda é bom. Então, acho melhor deixar quieto, que eu realmente não lembro muito do plot disso. Cara, mas salvo engano, eles viajavam na pira de que o cara, que era o deus Shiva, né, era do mal. Porque, assim, muito anime é isso, né? Eles pegam uma cultura, entendem porra nenhuma... E faz um anime em cima. Evangelion. É, exato. E aí o pessoal fica achando que é genial. Mas... Evangelion. Mas eu lembro que a pira do cara era essa. Ele tinha uma pira meio que destruiu o mundo, sacou? Porque ele era o descendente do deus Shiva. Posso estar falando, tipo, nada a ver, mas eu lembro que tinha essa pira. Eu acho que tinha uma parada assim, que tinha bicho no que era boazinha e tinha o rival que eu não lembrava o nome. Mas era uma treta de deuses lá, eu só lembro que a bicho não era tipo... Era Shiva, era deus Shiva. É, pode crer. Eu sei que o visual me vende até hoje, me passa uma sensação boa até hoje. Eu tava olhando aqui e as fotos são bem maneiras, pena que a qualidade tá meio ruim hoje em dia, né? Parada dos anos 90, assim, fica meio datado. Ah, não o visual, as imagens, né, que é dos anos 90, não tem HD, não tem porra nenhuma, fica meio... Ah, isso é foda. Mas o visual até hoje me compra. Eu compraria o bonequinho. É, vamos pro Churato, vamos pra o quê? Sailor Moon, pode ser? Sailor Moon eu não vi na Manchete, eu via no Cartoon, já depois de velho. Cara, eu cheguei a ver na Manchete, e cara, eu tô muito louco, tipo, tinha uma época que era só Sailor Moon, e só depois entrou as minas, tipo, as outras minas. Sim, teve isso, primeiro era só Sailor Moon, depois ela foi encontrando lá da Sailor Marte, Sailor Venus. Que eu achava muito mais foda do que a Sailor Moon, e eu tinha um crush na Sailor Marte. Eu gostava daquela vermelha de cabelinho curto. Aquela eu achava a mais gata de todas. Qual que é essa? Não sei o nome dela, não. A de cabelo verde? Não, a que tinha saia vermelha e cabelo curto. A vermelha é a Sailor Marte, não? Não sei. E ela tem mó cabelão comprido. É. Não é essa, não. Ih, eu acho que eu tô delirando aí. Ah, não. Eu confundi, é de cabelo azul. Saia azul? Saia azul. Saia azul. Eu tô delirando, tinha uma parada assim, hein? Eu tô viajando? Sailor Marte. Uma corta cabelo depois? Acho que é Sailor Mercury, né, não? Sailor Mercury. É ela mesmo, Sailor Mercury. Sailor Mercury, ela tinha um bigodinho e cantava naquela banda Queen. Ai, nossa, velho. Chegamos aqui mais um episódio de Papo Loki. A Sailor Moon era foda porque... era taxado como desenho de menina, né, cara? Então rolava aquela vergonha de se poder falar sobre Sailor Moon na escola, com os amigos, igual... Todo mundo assistia, tá ligado? Mas ninguém falava sobre Sailor Moon, é tipo Sakura, tá ligado? Tipo, não vou falar sobre Sailor Moon, porque desenho de menina. Sakura Cardcaptor a gente superou um pouquinho mais, né? Mas Sailor Moon todo mundo assistia, que era foda pra caralho. Então, eu assisti, na época do Cartoon, eu assisti o Sakura, porque acho que dava... Acho que era assim, 5 horas dava o Pokémon... Aí 4 horas passava a ordem, Sailor Moon e Sakura Card Captors. E eu assisti, tipo assim, o Sailor Moon eu não era muito fã, eu já era mais velho nessa época. E passava o Sakura que eu gostava muito. Aí depois eu vi o Pokémon, mas o Sailor Moon, sei lá, não me pegou muito. É, eu achava chato quando era só a Sailor. Quando eles expandiram o universo com as outras Sailors, eu tipo, lembro que tipo... Foi quando eu comecei a assistir de fato, saca? Eu falei, eita, peraí que você é maneiro. É, e depois aumenta, vai aumentando pra caralho. No final tá aí, sei lá, acho que 30, sei lá, com alguma coisa da galera. Mas aí eu já não cheguei a ver, eu via só isso da Manchete, mesmo que quando ela começava meio que a encontrar a galera, depois voltava a repetir, porque não tinham comprado mais episódios. Mas esse rolê da Sakura, a parada de ser desenho taxado como desenho de menina é tão louco que nos Estados Unidos eles venderam e editaram a parada como se o principal fosse o moleque, o Choran. Meu Deus! Sério? Rolou essa parada. Sério, porra? Sério? Caralho. Eu não sabia. Nossa, é que no... Esse era aquele garotinho que tava sempre putinho, isso, né? Isso, ele mesmo. Não, a Sakura era mó fofa. Tinha aquela amiga dela que era mó viajandona. Eu achava mó da hora. Aí o rolê que eles fizeram com a Sakura, com a Sailor Moon, não tinha como fazer, né, cara? Não tinha como botar o foco no maluco mascarado lá, que eu esqueci o nome. Tsukedo Mask. Isso. É, pior é que eu não... O Sailor Moon... Mas o Sakura Cardcaptor eu lembro que eu vi bastante. Achava muito maneiro o visual. Tinha o bicho lá, aquele ursinho que virava um leão, um tigre, uma porra dessa com asa. Porra, era muito foda. Eu tinha as cartas, mano, as cartas que ela captura lá, eu tinha umas paradas que eu vi numa revista aí, qualquer dessas revistas adolescentes, que eu comprei só por causa das cartas. E aí meio que dava pra jogar tarô, sacou, com as cartas, assim, a revista vinha te ensinando a jogar tarô. E... É porque o Sakura, ele tem essa vibe de tarô, não tem? Tem. Acho que é porque eu não lembro, foda, o que eu fiz na minha adolescência estragou a minha cabeça. Eu não lembro bem dos plots dessas paradas, eu lembro que o visual era muito foda. Sim, Sakura era, ela era membro da Universal, e ela caçava os demônios da carta, que na verdade era só um monte de bicho inocente. Pode crer. E aí a gente vai pro Super Campeões, cara, que foi o meu primeiro contato com futebol na vida. Caralho. Eu falo muito de futebol, né? Porra, eu vejo desde pequeno, Super Campeões. Mas qual time tu torce? Eu torço pro time do Tsubasa, cara. É, porra. Cara, e depois que eu fui, tipo, a impressão que eu tenho é que Super Campeões é muito maior do que eu imaginava. Eu vi boa parte que eu lembro dele jogando no São Paulo, saca? Uhum. Eu lembro dele fazendo a carreira dele. Mas, velho, pra mim eu vi 30 episódios, só que, tipo, na verdade eles passaram temporada pra caralho de Super Campeões. Eu também lembro dessa parada aí dele jogar no São Paulo, que aparecia o Zico e o cacete no bagulho. Tu lembra disso? Eu acho que tinha o Zico no Super Campeões. Porque o Zico é mó famoso lá, tá ligado? Aham. Uhum. Eu acho que eu lembro do Zico no Super Campeões, sim. Não vou dar certeza, porque... Mas eu lembro desse papo dele jogar no São Paulo também. É, que era a vibe dele... Caralho, maluco! Aparece o Zico? Não, mas aparece o Sócrates, velho. Aí. Isso é muito foda. Eu sei, eu lembro que o Zico era... O Zico foi, ele treinou o Japão e tal, e eu lembro que ele tinha uma pira foda no Zico e tal. Tinha, pra mim, tinha. Pra mim, eu não... Eu tinha quase certeza que ele aparecia. Mas aparentemente eu estou errado. É, eu tô vendo aqui, tinha o Maradona, tinha o... Deixa eu ver aqui os brasileiros, que vai ser mais fácil. Tinha o Rivaldo. Aí, moleque, porra. Tinha o Sócrates. Que eu conheço são só esses, mas tipo, velho... Olha que foda, velho. Cara, eu achava... Pior é que esse desenho eu vi, eu achava muito doido aquele negócio deles saírem bicando a bola, dava mortal cambalhota de trás, o goleiro que só podia chutar de fora da área, tá ligado? Que ele só sofria gol de fora da área. Tinha um goleiro que só defendia com o pé, cara. Tinha um negócio muito da hora, velho, que eles faziam. Pra mim, o chute duplo era a coisa mais genial e eu não entendia por que eu não vejo isso no futebol normal, sacou? Tipo, caralho, imagina que foda. Os malucos estão na sincronia tão foda que eles conseguem chutar a bola ao mesmo tempo, velho. É muito foda isso, sacou? Aí teve um que acho que teve câncer. Caralho. Que ia morrer depois. Era tipo... Velho, Super Campeões, eu acho que é o... De todos os animes, sem sacanagem, eu acho o mais próximo dos animes de hoje em dia, sacou? Ah, é tipo isso. Olha lá, eles jogaram o... Cara, você é tão velho que eles disputaram o campeonato Rio-São Paulo. Foi São Paulo e Flamengo, a gente não tava maluco, não. Tá vendo? Cara, era muito foda. Super Campeões era muito irado. É um que eu tenho vontade, assim, de reassistir, me decepcionar e chorar muito tempo. Cara, eu acho que não precisa. Eu acho que hoje em dia lançou agora o jogo novo do Capitão Tsubasa. É um jogo novo, com a jogabilidade meio que de FIFA, assim, que tu vai fazendo as paradas e tem um modo história. Às vezes vale mais a pena. Pode ser. Comprar o jogo do que, tipo assim, se divertir meia hora ali do que tu assistir e se decepcionar, né, cara? Total. Eu acho mais fácil. Cara, eu lembro muito de uma cena que era um maluco mais forte lá do outro time. Ele dá um bicudão na bola e o goleiro pega a bola, mas ele vai andando pra trás. A bola vai empurrando ele pra trás e o maluco faz gol porque a bola entra com o goleiro e tudo, cara. E a bola continuava rodando na mão do goleiro, tá ligado? Porra, era uma brisa muito louca a ideia que eles tinham de futebol. Não, o goleiro era muito foda, assim, do Super Campeões, né, velho? Ele tinha mó aquele bonezinho, assim, de... Ele era meio aquele personagem mal encarado, meio Ick de Fênix, sacou? Né? Eu acho que tem uma que ele até sangra o caralho no boné, uma fita assim, mó loucura. Cara. E, velho, não faz sentido um goleiro usar boné. Isso é muita loucura, que essa porra ia voar toda hora. Esse goleiro, se eu não me engano, eles jogaram contra ele, o do boné. Eles jogaram contra ele primeiro, aí depois ele entrou no time do Tsubasa. Se eu não me engano, era esse que, tipo assim, só podia fazer gol dele de fora de área. Se tu chutasse dentro da área, ele pegava, tá ligado? Se tu chutasse fora da área, ele não conseguia pegar, não. Eu acho que é isso. Eu lembro muito disso do goleiro que tinha que chutar fora da área. E o negócio que era muito foda dentro dos supercampeões é que eles ficavam correndo aquele campo. Era cena de 5 minutos, moleque. Tu olhava e tava eles correndo. Vou te passar. E tinha assim, 5 segundos para o final da partida. Então eles correndo, tá, eu vou te passar a bola. Era muito foda, velho. Era muito maneiro. Esse era um desenho que todo mundo gostava, né, cara? Eu tenho pena de quem fazia um mangá de Super Campeões, porque ele deve ter gastado de estilete fazendo retícula dessa porra. Era foda, velho. A gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco, então, agora. Que é essa parada aí que eu gostava muito quando era criança, hoje em dia eu quase odeio, cara. Cara, Cavaleiro Zodíaco é o tipo de desenho que, se passasse hoje, ele não ia passar, acho que nem pela aprovação da Sony, sacou? Que, mano, o desenho furado! Cara, Cavaleiros é tão tenso que o filler do Cavaleiros é a melhor temporada, né? Que é exatamente. O Saga de Asgard. Exatamente. Velho, tipo, porra, guardo com carinho Cavaleiros, né? Eu não. Eu guardo, não tem carinho. Mas, tipo, é muito ridículo. Você faz o, tipo, ah, tem os Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros de Prata, os Cavaleiros de Ouro, que são os mais fodas. E aí você faz os Cavaleiros de Bronze, que era pra ser os merda, são os caras mais fortes do universo, sacou? Muita loucura, velho. Não, mas assim, o Cavaleiro do Zodíaco, tudo em volta do Cavaleiro do Zodíaco eu acho irado. Tudo. Tipo assim, os visuais das armaduras. Não, é. A ideia por trás, entendeu? Quando eles fizeram aquele Lost Canvas, que tipo assim, eles botam outro porra, grupo, isso é foda. Que é uma animação bem feita. Né, Cavaleiros do Zodíaco, se você botar no papel assim, fala assim, caralho, isso vai vender, hein? Isso vai vender. Vamos vender muito bonequinho nessa parada. Porque, meu irmão, os visuais seguram até hoje, velho. Segura até hoje e muito fácil, de tão maneiro que é. Mas a história é muito ruim. Os personagens são horrorosos, cara. Não tem como. É muito não chato. Tem. O desenho, cara, é literalmente... Os caras só ficam subindo escada, velho. Não, eu lembro das músicas... Que ele subia na escadinha, sacou? Ou então quando ele caía, tipo... E assim, eu... O Cavaleiro do Zodíaco, eu assisti na época da Manchete. Eu... Porra, moleque, tive boneco, cacete. Achava maneiríssimo. Mas aí, quando eu tava, acho que na sexta série, uma parada assim, ele voltou a dar no Cartoon Network. Ele reestreou. E, cara, acho que a gente, quando tá na sexta série, tem o quê? Uns 15 anos? 13 anos? Eu tinha 20. Sem repetir. Sem repetir. É que é 20. O cara... Não, eu fiz o EAD semana passada e não. Acho que é isso, velho. É, então, eu na época eu já achei ruim. Quando eu assisti, quando eu tinha essa idade aí da sexta série, eu já achei ruim de novo. Porque, tipo assim, demora muito acontecer qualquer coisa ali. Cara, mas eu acho que foi um dos primeiros desenhos que eu lembro de ver que tinha história, sabe? Que eu não podia pegar um episódio aleatório sim, e entender porra nenhuma. Ele foi um desses primeiros que eu, pelo menos, eu tive a noção de sequência, né? Uhum. Que vai dando continuidade à história. Mas eu lembro disso, de eu já assistir, porque... Eu acho que é o problema de todo anime e tal, que eu tenho muito, que demora muito pra começar a acontecer alguma coisa, e quando sabe? Acontece, eles repetem, acontece tudo de novo, né, cara? Que de uma saga pra outra, sempre só muda o vilão, e é praticamente a mesma coisa. Cai o Shiryu, o Shiryu se cega, o escudo inquebrável do Shiryu quebra, tá ligado? Cai o Yoga, cai o Shun, e aí o Seiya chega no final, o Ikki aparece do cu pra ajudar, é derrotado, o Seiya consegue derrotar o cara depois, é sempre isso, só muda o... Cara, eu só fui entender muito depois que o Ikki fica mais forte cada vez que ele apanha. Eu só fui descobrir isso, sei lá, do ano passado, sacou? Moleque, o Ikki eu acho foda até hoje. Mas é porque, literalmente, passei aqui, a gente já lembra direto do... A coisa que todo mundo mais lembra do Cavaleiro do Zodíaco é as 12 casas. Que é o que todo mundo... Porra, Cavaleiro do Zodíaco e tal. Eu tô olhando aqui... Tararara, é na terceira temporada só que aparece as 12 casas. Quarta temporada. Quê? É na... Porra, quarta temporada. É literalmente, a gente lembra do Cavaleiro do Zodíaco é na primeira temporada. Não, é na quarta temporada de Cavaleiro do Zodíaco. Eles vão pra casa do Zodíaco, do... A casa, as 12 casas lá. Uhum. É por isso que eu já achei chato na época, porque não passava. Nem por um cacete. E fica naquele... Ainda tinha aquela punhetação de cavaleiro de alumínio, sei lá. É, cavaleiro de bronze, não sei o quê. Os cavaleiros que eu achava maneiro eram os cavaleiros de ferro. Não sei se tu lembra deles. Eu lembro dessa porra, só que eu achava muito discrepante. Parecia que tinha sido um crossover. Não, é os quatro. Um vira um carrinho, o outro vira uma nave. Eu achava muito foda isso. Você acha que tinha uma armadura mecânica, não é? Eles eram tecnológicos. Isso, que eles eram... Eles eram os órfãos que o cara lá menos gostava. Aí eles eram meio bosta. Eles eram as armaduras. É tipo o Homem de Ferro. Ah, toma essas porra aí. Órfãos, não. Órfãos, não. Porque eles não são órfãos. Não? Todos os cavaleiros... Tu não tá ligado essa treta? Ah, o cara, cavaleiros... o cara comeu todo mundo, né, cara? Que falam que o cara era o Zeus, comeu todo mundo e todo mundo é filho dele e ele não assume essa porra. E deixa a filha preferida dele fazer as crianças que ele não gosta de escravo, porque a Saori maltratava as crianças, velho. Isso é bizarro. Cara, mas olha só, o visual deles é irado até hoje. Sério mesmo, eu acho irado o visual dos cavaleiros. Eu gostava mais quando eles tinham os capacetes de bicho, tá ligado? Você tinha o capacete de cavalo, era bem mais maneiro. É, o Shiryu tinha o capacete original dele. Que eu acho que essa pira desses capacetes é só do anime, né? No mangá era o visual já que depois eles adotaram, né, velho? Ah, porque no mangá devia ser mais difícil de ficar desenhando essa porra. Não, porra, velho, caralho. É por isso que a saga dos Cavaleiros de Ouro, se tu vê, assim, eles enfrentam só metade dos Cavaleiros de Ouro. O resto ou tá morto, ou deixa passar, porque, velho, tem que desenhar os putos toda vez, vai dar trabalho pra caralho. Mas era 12 siglos, né, porra? Não, não tinha como não fazer assim. Ah, os Cavaleiros de Ouro são 32 episódios. Mas até chegar aos Cavaleiros de Ouro... Mas eu ainda acho que a minha saga favorita ainda era de Poseidon. Eu achava... A de Hades era muito maneiro lá de Asgard, mas eu acho que a de Poseidon era maneira. Porque eles usavam... Tinha o Sorento Sirene, que eu achava muito foda, o bicho tocando uma flauta. E eles usavam as armaduras de ouro todo mundo. O Shiryu usava de Libra, usava parados. Eu achava a saga mais maneira. Mas não era muito bom, cara. Você assiste hoje o Cavaleiro do Zodíaco, é muito ruim. Não, é horrível. É muito chato. É muito chato. Só apresentar o B aí, que ele acabou de chegar, cara. Tudo bem, cara? Boa, galera. Beleza? Desculpa aí, cara. Fala mal de Cavaleiro do Zodíaco. O que, que você mais odiava? Claro que não. Ok, o que eu mais odeio em Cavaleiro do Zodíaco é o Cavaleiro de... Puta que pariu. Aquele cavaleiro. Cavaleiro de puta que pariu. A constelação nova que lançou semana passada então, no DLC. Quando você chega pra alguém e fala assim, ah, vai tomar lá na puta que pariu. É tipo isso, é aquela constelação lá. Mas não era isso não. É, tá ligado aquele cavaleiro, cara, que ele foi banhado no sangue de um dragão. É igual, tipo... Siegfried, puta que pariu. Cara... O cara é o cara mais apelão do universo. Ele é imortal, tá ligado? Ele não morre, assim. Você pode mandar todos os poderes do mundo contra ele. Ele não morre. Mas assim, um peido no ponto fraco dele mata ele. Isso eu acho ele, ao mesmo tempo que eu acho ele o cara mais apelão do universo, porque ele poderia, tipo, matar Hades, ele toma uma petelecada ali no ponto fraco dele, ele morre. Eu achei isso muito, muito mal feito mesmo. E sem contar todo o desenho em si. Não, o Shiryu quando tá morrendo... Ele fica cego. O Shiryu quando tá morrendo. Ele fica mais forte. Alguém fez um quadrinho maravilhoso do Shiryu tentando se cegar, cara. E a galera segurando. Não, cara, ainda não. O Shiryu é isso. Ah, vou ficar cego, foda-se. Não, não tá dando, não. Eu vou ficar cego. Cara, o Cavaleiro tem um negócio... Até o Yoga, ele não tinha um olho, não tem uma porra dessa também. Eu acho que ele perde um olho em algum momento. Mas o rolê do Shiryu que eu tava falando é que quando ele começa a morrer, a tatuagem das costas dele começa a desaparecer, cara. Não aparece? Não, ela desaparece. Começa a sumir. Tipo, meu Deus, a tatuagem tá quase desaparecendo, porque... então ele tá quase morto. A tinta foi feita com força de vontade? Não, pior. Exatamente. É, porque a cola que gruda o chiclete, que ele fica suando. Pior. Ah, o piado sua e vai ter. Até você tá errado, cara. A verdade é, você quer ficar pagando pra ter uma tatuagem mais barata com esses tatuadores meia boca aí, ela desaparece quando tu toma porrada, tá ligado? E tem um sentido científico, por quê? Tem sim, cara, tem sim. Ele vai dando queloide, porque ele vai apanhando, cara, o corpo dele não consegue cicatrizar. Tem sim, cara, tem sim. Ah, desculpa. Tem sim. Cara, sei lá. O Cavaleiro é muito difícil, cara. Eu acho que ele tem umas coisas muito maneiras. É que o Ick mesmo, ele era meio pau no cu e tal, mas ele tinha umas paradas muito foda, moleque. Gente, na moral, o Ick é foda. O Ick é foda. Ele chega na saga de Hades, cara, e luta de igual pra igual contra os Cavaleiros Negros lá, cara, como se eles fossem merda. Tipo, só o Kanon consegue lutar com eles de igual pra igual. O cara chega lá metendo porrada em todo mundo no inferno. Pô, esse é o Ick. Ick de Fênix. Toma. Eu lembro uma parada que é muito foda. Ele virou assim, acho que foi contra o Câncer lá. O Câncer tava falando assim, meu, já te matei. Aí o cara, hã? Meu, tu já tá morto. Tu tá viajando aqui um tempão. Aí o cara dá um passinho a mais e, pum, ele tava morto mesmo. Pior que era. Era muito foda. Era muito foda. Tinha uns bagulho muito maneiro, cara. Cara, aí, falando em um cara que demorou muito pra morrer, na saga de Hades, né? O Aldebaran de Touro, ele foi surpreendido por um cavaleiro negro, né? De Hades, na casa de Touro. E aí ele mandou aquele poder dele, né, o chifre do não sei o que, Hornbeam, sei lá. Aí, porra, quando ele manda esse poder, né, ele congela ali. Ele congela ali naquela posição do poder. E o maluco fala, hahaha, esses cavaleiros de ouro são muito fracos, matei ele, não sei o que. E, mano, passa um tempão, né, cara. Passa um temparaço, o Shion senta porrada na galera na casa de Ares, rola cólera dos 100 dragões, não sei o que. Aí, porra, assim, 10 episódios depois que o cara matou o Aldebaran, a galera chega no na casa de ouro de Touro. E aí tá lá o cara, matei o Aldebaran, vou matar todos vocês, seus merdas. Aí, porra, quando ele manda essa, né, os caras chegam e falam assim, cara, mas tu já morreu. Aí ele, como assim já morri? Ele, é sério, você acha mesmo que você venceria Aldebaran de Touro sem morrer? Aí ele, não pode ser! Oh, meu Deus! E começa a explodir, sacou? Em vários pedacinhos, assim. Tipo, 50 mil episódios depois que ele matou o Aldebaran, sacou? O Mu começa a explicar. Aldebaran, meu amigo, sei que a sua última vontade foi mandar o seu poder. Aí o cara fala, Cavaleiro de Ares, eu vou te matar agora. Mas você já morreu, seu tolo. Tipo, saca? Pra quê? Como é que alguém consegue andar? Tipo, o cara com certeza deu uma cagada, sacou? Tipo, fumou um cigarro. Ele fez o anti-coach, né, velho? Tipo, o cara tava acreditando e ele falou assim, não, você não vai conseguir. Você não vai vencer na vida. E ele tomou dano, velho. Exato. O cara tomou dano direto das palavras do Mu, sacou? Não tem como defender esse desenho. Cara, né? Não tem como. Não, é muito isso. Tipo, que é mó foda quando você tem aquela luta de samurai, né? Que os dois malucos dão uma espadada, aí guarda a espada e o maluco sofre o corte depois, porra. Eu entendo essa fita, só que, velho, Cavaleiros leva isso pra outro nível. O maluco anda, o maluco vai pra puta que pariu, o maluco toma chá, fode com a esposa, volta pra batalha, de repente... Não, é sério, cara. Você já morreu. Vocês conseguiram. Eu acho essa cena uma merda. Agora o Icky é um bosta. Eu achava ele mó legal. Eles acabaram de destruir o Icky pra mim. Não, mas o Icky é muito foda. Eu acho o Icky muito foda. Porque ele... Velho, ele chega assim e fala, não, irmão, tô aqui pra descer a mamona mesmo. Foda-se. Mano, é muito foda, porque chega o Icky e chega o Keno, assim, isso, tipo, sem armadura. Isso. Tipo, o foco do desenho é você tá com a armadura. Cavaleiros. Que ela te protege. Não é maluco sem cavaleiros camisa de calça. O Icky e o Keno é a gente olhando pro desenho. Fala, foda-se essa porra toda. Eles ficavam mais pelados do que com a armadura, né, cara? Para pensar, aquelas porra tava sempre quebrada, tinha sempre alguém consertado as armaduras. Essa armadura não era muito boa. Né? O Shiryu sem armadura era porrada séria, mané. Nunca vi ele com aquela roupa. Aquele menino tava sempre com o olho sangrando e sem camisa. Olha, no máximo, quando ele tava pegando, ele botava o escudo. Ele botava o escudo na mão e falava, agora o bicho vai pegar, irmão. Ele falava, fudeu, ele tá certo. Mas o escudo quebrava, cara. O escudo quebrava todo episódio, aquele escudo quebrava. Mas o escudo inquebrável do Shiryu. Eles tiravam sangue de alguém, tinha sempre isso. Bota o sangue de alguém, constrói a armadura de novo. Não, tira aí, o sangue de alguém e bota. Ô Jesus, o que eu acho assim, vocês vão concordar comigo? Concordamos tanto que ele caiu. Ele ia falar merda, tá ligado? Ele ia. Ele self-censurou e provavelmente ele tá falando lá. Não, porque o fulano é da hora. Nossa, velho. Moleque, isso é tanta prova que a gente tava falando. Eu botei aqui no Google, Shiryu. Tem mais foto dele sem camisa que com camisa, que com a roupa. Cara, eu acho, opa, que Cavaleiros do Zodíaco passava no Rio, sacou? Ninguém gostava de usar camisa. Fala, meu, que a gente ia concordar tanto com você que você se auto-censurou? Porra, então, a verdade é o Cavaleiro do Shiryu, cara, ele influenciou toda a nossa geração, assim, eu acho que... Não, eu nunca me cheguei, cara. Ouve comigo. Se não influenciou vocês, é porque vocês nunca brigaram no colégio. Porque... Não, cara, eu era um bom aluno. Não, porque assim... Sempre quando você brigava no colégio, o que você fazia? A primeira coisa que você fazia era, vou fazer o Shiryu. Tu tirava a mochila, tirava a camisa e partia pra porrada. E tipo, é isso. Shiryu tirava a armadura, tirava a camisa e falava assim, agora você vai ver só, meu irmão. Não, porque eu não quero machucar minha armadura. Tá ligado? Aquela mochila que a mãe pagou caro pra caralho no começo do ano. Há 2 anos atrás, tu tá usando ainda e tu fala assim, caralho, mano, se eu chegar com essa mochila zoada, minha mãe vai me sentar a porrada. Aí tu tira a mochila, taca a mochila no chão e fala assim, aí, agora a parada ficou séria, viado. Eu sou o Shiryu. É, faz sentido. Cara, faz com sentido. Certeza, com certeza. O Shiryu gosta tanto de mostrar a roupa dele, que eu tô vendo uma cena que ele tá com a roupa de ouro, velho. E a armadura de ouro tá desfazendo aqui. Ele tá só com a calça. Caralho, velho. A única parada que o Shiryu me influenciou foi a tentar inverter o fluxo da água no chuveiro. Isso aí que eu fiz. Com certeza. Isso aí é a verdade também. Ia lá pro posto do Caxambu e ficava lá socando. Por isso eu só fui pegar alguém com 27 anos. Cara, então quer dizer que você conseguiu? Porque eu não consegui até hoje. Temos um vencedor aqui, hein, galera. Teve filme também do Cavaleiro do Zodíaco. Esse porra. Eu tinha as fitas cassete, cara. Não sei se era nossa. Caralho. Ou se era alugado. Mano, o Abel. Minto. Asgard não é a melhor saga. Era do Abel, caralho. Cara, eu lembro que eu vi no cinema. Abel era brabo. E tinha um maluco que é um deus que eles confundem, que eu não lembro qual é. É, eu lembro que tinha. Eu acho que tinha. Que rolava lá em casa muito assim, duas fitas assim. Mas qual era o conteúdo das fitas, eu já não lembro muito. Eu sei que eram dois filmes do Cavaleiro do Zodíaco. Cara, eu lembro que eu ficava puto porque não encaixava. Não encaixava. Esses filmes não encaixavam na cronologia. Eu ficava, caralho, que porra é essa? Quando que isso tá acontecendo? Aí depois que eu fui descobrir essas porra de japonês aí, que tem filme que não se encaixa. É, os filmes geralmente nunca encaixam, né, na parada. Até hoje, cara, eu não assisto OVA, não assisto filme de desenho animado que eu gosto, porque, cara, é sempre uma merda, tipo, não encaixa de jeito nenhum. Eu lembro dos filmes, quando a gente era pequeno não tinha. Qual era o signo de vocês? Eu sou Capricórnio. Eu sou muito de Ares. Que eu fiquei muito feliz, porque ele era um cavaleiro merda, mas na saga de Hades ele foi maneiro. Mas ele é um cavaleiro bosta. O Jô é peixe, né, Jô? É, eu tinha todo esse bullying da escola. Então, cara, tipo, ah, vamos brincar de cavaleiros do Zodíaco, mas só pode ser o cavaleiro do seu signo. Eu falava, não quero brincar, cara. Obrigado por... Eu não quero ser amigo. Assim, vamos brincar de outra coisa aí, né, gente? Tem outro... Ah, se alguém falasse que era Sagitário, eu falasse, pelo menos meu cavaleiro tá vivo. Que... Fica aí deitado, otário. Passava a banda. Quero sair e chegar pra te usar, né? Entra um dentro do outro aí, otário. Vocês tiveram algum boneco? Eu tinha. Cara, eu era fodido. Meu sonho era ter. Eu tive um pirata que eu nem lembro qual era, ele era roxo. É o melhor que tinha, o cavaleiro roxo. Porra, para disso. Eu lembro que eu paguei uns 20 conto na lojinha. Eu tive uma porrada dos falsificados na lojinha de 1,99 do ABC, lá do Alto da Serra. Sacou ali na frente da praça de alimentação, saindo do supermercado pra dentro, ali tinha uma lojinha de 1,99 ali, show de bola. Que era 20 conto, era uma cesta básica na que época. Que isso, mano. Não. É, o falsificadão, que era plástico, era 1,99. Não. Tu tá lubridiando. Não, o teu tinha armadura. O teu tinha armadura que tirava e botava, porque o meu isso, era plástico mesmo. Era tudo num só. Era o Churato, porque, pra tu ter ideia. Pirata. O personagem era o Churato, mas o pacote era Cavaleiro do Zodíaco. Era muito pirata. Mano, porque eu lembro que, tipo, tinha o pirata, que era o premium do pirata, sacou? Que era esse que tirava a armadura. Pô, ele não era o original. Esse é 20. Era o premium, mano. Era o premium do pirata, era, sei lá. Não, mas e ele não tirava a armadura. Eu não vou mentir, assim, meu avô ele tinha grana e eu pedi de aniversário dele quando eu era criança. Fui mesmo. É um negócio aqui, né? E ele me deu, assim, porque, cara, todo mundo, pô, eu estudava no Ipiranga, né? Só estudava com era muito todo mundo. Meu Deus. Todo mundo tinha todos os bonecos do Cavaleiro do Zodíaco, todos, assim. Na minha escola, e eu não tinha nenhum. Aí meu avô chegou e pegou e me deu 8, assim, de uma vez só. Também foram os 8 que eu tinha. Caralho! E, cara, pra tu ter ideia, cara, eu nunca brinquei com eles, porque minha mãe falava, é muito caro, não brinca não, que guarda vai quebrar. Ninguém brincava. Porra, velho, era 100 conta a parada. Era isso mesmo. Era 100 conta era um aluguel, saca, na época. Não, o salário mínimo nessa época era 120 pica. Aham. Uhum. Era muito dinheiro. Eu ganhei o do Escorpião. E eu fico meio revoltado, porque minha mãe me deu na época, que era o meu signo e tal, e depois de velho eu descobri que meu signo não é Escorpião. Caralho, que merda. Signo. Então, eu achava que era Escorpião, me falaram que eu sou Libra, tá ligado? Caralho, aí eu podia ter tido de Libra, que era o boneco mais maneiro de todos. Porra, era o que vinha com mais acessórios, o boneco devia ser até marcado. Eu fiquei muito chateado quando eu descobri que eu era Libra depois de velho. Falei, porra, podia ter o boneco mais da hora, viado. Ah, não. Pô, o Libra é o mais maneiro. Não é? Eu podia ter tido ele. Mas não, eu fui descobrir meu signo de verdade mais tarde. Aí, galera, consegui achar uma notícia aqui pra dizer de acordo com a inflação e o preço do Cavaleiro do Zodíaco naquela época. Custavam entre R$35 e R$39. Algo entre R$150 e R$170 hoje, com ajuste de inflação, numa época onde o salário mínimo era R$70. Ou seja, era... meio salário mínimo um boneco do Cavaleiro do Zodíaco. Caralho, teu vô te deu 8. Porra, moleque, é muita coisa, velho. Eu lembro que, assim, eu... Porra, meu avô era engenheiro da Petrobras, né, cara? Porra. Não, aí te deu pouco ainda. Pô, pau no cu, acho que te deu pouco. Tá ligado? Pau no cu dele, pau né, cara? Puro do caralho. Ele, mais um pouquinho, ele te dava 12. Ele te dava a coleção dos bonecos de ouro. Ele foi filho da puta. Ele foi sacaneou. Se a gente tava pensando que teu avô era... Pau no cu do seu avô, seu avô foi mó otário. Ele não gostava tanto. Te deu mas é 8. Óbvio. Te deu 8, porra, avô. Cara, aposto que teu primo favorito ganhou de prata. Não. Ainda bem que eu nem tenho primo. Eu era, tipo, neto único. Mas, assim... Caralho! Mas o maneiro é assim, eu cheguei no colégio, né? Porra, todos meus amiguinhos tinham, né? E, porra, eu só tinha os falsificados aí. Quando meu avô me deu, porra, eu cheguei no colégio tirando mó onda, eu falando assim, caralho, ganhei de Natal 8 bonecos do Cavaleiro do Zodíaco. Aí chegou o moleque e falou assim, pois é, saiu da saga, Dom, eu comprei todos. Aí eu fiquei assim, nossa, tipo, jantava esse maluco na porrada. Mentira que eu não brigava, mas que vontade. Mano, mas era desigual, assim. Tipo, era mesmo, desigual. Tinha 8, cada um aqui tinha 1, o teu amigo tinha todos. Desigualdade é muito escroto, né? Uhum. Velho, eu lembro que eu achava muito foda que eu comprava herói. E herói vinha aqueles... Você podia montar maior cenário, sacou? E eu nunca recordava que eu falei, não tem essa porra de boneco, não vou montar essa porra. Mas era muito foda a revista, porque no verso tinha, né? Cara, e aquela porra era sociedade de consumo total. Via aquele boneco que eu queria. Por causa da revista Herói, não era o desenho de Cavaleiro Zodíaco. Era porque a revista Herói era só Cavaleiro Zodíaco na época. E os bonecos. Mas os bonecos eram muito bem feitos. Até hoje, cara. Era muito foda. Cara, até hoje, tu pega esses bonecos assim, meu irmão, é do caralho, velho. Pra tu ter ideia, cara, roubaram minha casa, né? Lá aí em Petrópolis. Porque tu tinha 8 Cavaleiros do Zodíaco? Caralho! Era valioso mesmo, hein? O que acontece? Quando eu tinha uns 8, 9, uns 10 anos. Eu me mudei pro Rio, né? Aí no que eu me mudei pro Rio, a gente deixou a casa de Petrópolis toda trancada e, porra, a galera reparou que ninguém ia lá nunca, né? E aí resolveram invadir. Cagaram no chão da casa, caralho, puxaram a casa. Levaram porque tudo. Porque tava trancada, porque ninguém tranca a casa em Petrópolis, essa é verdade. Por isso que roubaram tua casa. Falaram, tá trancada, tem coisa dentro. Se tem tivesse aberto, valor, ele ia abrir e falar, opa, desculpa, senhora. Mas aí, na moral, levaram até a árvore de Natal, viado. Cagaram no chão, cara. Se cagaram no chão, era o mínimo que tinha que fazer, mano. Eu também ia levar os bonecos, ligado? Ah, já caguei no chão, foda-se. Senhores, desculpa interromper vocês aí, cara. É que, como eu falei, né, cara, eu tinha esquecido completamente da nossa reunião, me desculpa de novo por isso, não vai acontecer de novo, vou botar alarme o caralho aqui. E eu tava cozinhando aqui o caralho e a comida acabou de ficar pronta, tipo, eu botei tudo no forno, botei tudo e acabou de ficar pronta, eu tenho que sair. Me desculpa de verdade por isso. Agora que a gente vai aproveitar que o B saiu, vai sair, aí a gente vai falar de Rock Show. Exatamente. Ah, não, porra, não. Não, não, não, não, não, para. Para. Vai lá comer, otário. Só tem uma coisa pra te falar. Eu troco qualquer jogo de videogame do PlayStation 5 por Yu Yu Hakusho do emulador do Super Nintendo no meu computador na década de 90, foda-se. Ah, é bom esse jogo? Porra, era o melhor jogo que existia no mundo, viado. Era um jogo muito maneiro, era foda pra caralho. Era aquele muito louco que tinha... Tu fazia a maior combinação maluca. Cara, eu nem lembro como é que é, mas eu amava aquela porra pra caralho. Assim, era a minha vida que eu... Mas, cara, não, vacilo. Se começarem a falar de Yu Hakusho, eu vou ficar bolado. Aí, na moral. A gente pode falar agora que o B vai sair daquele US Company, sei lá o quê. Ah, vai tomar no olho todo mundo. Porra, aí tu quer me fuder, meu irmão. Caralho, vou mandar foto do meu cu, tu lambe essa porra. Tchau, vou lamber essa porra desse teu cu. E aí, cara, vamos pro Yu Yu Hakusho aí pra gente poder chegar nessa reta final aí, que já tá quase 2 horas isso aqui. Yu Hakusho, que é bom e depois fica ruim. Cara, eu acho muito ruim. Bom ele inteiro. Eu não vou rever, porque eu tenho medo de tá completamente errado. Então eu vou guardar esse aí, um que eu vou guardar na minha memória aqui, eu não vou rever não, cara. Cara, eu revi há pouco tempo, assim, não tem nem um ano mais ou menos que eu revi. Revi em português. Cara, e tipo assim, na boa... Eu acho que é muito bom até hoje, velho. Sem zoeira. Porque é um desenho que não tem enrolação. É um desenho que acontece tudo muito rápido e muito... Ele tem umas partes ali, lá pro... depois do torneio lá do Toguro, ele tem umas partes que ele dá uma enroladinha, assim. É, parece filler. É. Eu acho que não é. Sim, não, é tudo oficial. Parece filler, mas não é. Cara, é muito bom. A dublagem é muito boa. Em japonês eu nunca assisti, não posso falar. Mas é um desenho que corre, velho. Tipo assim, os personagens estão todos muito maneiros, entendeu? As sagas vão correndo direto, assim, não tem essa enrolação. Por isso que eu acho que dá pra tu assistir hoje de boa. É, eu fui ver depois essa porra, que eu fui entender que, tipo, vocês estão ligados, a última saga, ela foi apressada por dinheiro, né? Tipo, sim, isso eu tô ligado. Depois que eu fui descobrir que, na verdade, o Yu Hakusho original, antes dele começar no Torneio das Trevas, aquela porra, tem mó saga dele sendo detetive espiritual, que é, tipo, a essência da parada, sacou? É, isso, eu só vi o desenho mesmo, eu nunca cheguei a ler o mangá. Mas, velho, é muito da hora, porra. Não, é muito foda. Velho, aquele negócio do Leigan, do personagem, ele não poder usar todas as horas, que o cara, literalmente, ele morre, ele vai pro outro mundo e começa a ser o detetive lá, né? E bicho, tipo assim, o desenho é todo encaixadinho. Tem aquela véia lá que vai ensinar pra ele a arte. Genkai. Isso. No meio do Torneio das Trevas. Tem o Hiei, que eram os dois vilões da primeira saga, quando ele era negócio. Eles entram pro grupo, que é muito maneiro isso. É, eram três, né? Eles tinham que recuperar os objetos mágicos lá. Era o Hiei, o Kurama e tinha mais um cara lá que ficava verde. Isso. Esquisito. E, pô, o Hiei e o Kurama são muito fodas, cara. O Kurama, cara, até hoje eu acho muito maneiro o visual dele. Não, muito foda. Ele, depois, quando ele vira o bicho que ele era, a raposa branca lá, mano, puta pariu, é muito maneiro. Não, todo adolescente achava foda o Kurama e Yoko. Porra, velho. O Hiei, aquela tatuagem de dragão no braço. Porra. Era edgy, era irado, velho, porra. Mano, isso é muito louco, né? Porque quando a gente era adolescente, tatuagem tribal não era tão escroto. Era irado. Era irado ainda. Aí, hoje em dia tu olha a Rafinha abaixo e tu fala, puta, ainda bem que eu não fiz. Caralho. Então essas fitas de tatuagem eram muito maneiras. Sacou? Sim, era irado. Pô, tribal nos anos 90 ali era da hora, velho. Caralho, era o alternativo. Sim, porra. Cara, e o Hiei era todo maneiro. Aquele primeiro visual dele que ele é cheio de olho é escroto. Mas aí eles meio que largaram aquilo de mão, tá ligado? Não, é aquele que fica verde, a versão, né, demoníaca dele, né? Isso, depois ele fica só com o olho na testa lá, que é o olho que tu vê. Versão com o meu feijoada estragada e... É, ele era meio zoado, mas... Cara, e foda que o Koabara, que era tipo o personagem merda, ele tem mó papel foda depois, saca? Sim, ele é muito... Assim, ele é engraçadão, ele é o brothers aço do Yusuke... Mano, é tudo muito maneiro ali, cara. É tudo muito bem construído. Na última saga, dou uma cagada. Sim. Pra ele, né? Tipo, não, aqui é rolê de gente grande, você fica aí estudando. Não, mas é legal isso. Ele prefere, assim, cara, eu não tenho competência pra fazer... Não forçam a barra e jogam ele pra lá, tá ligado? Ele literalmente vira assim, cara, não é pra mim. Eu não vou participar desse negócio. Que isso aqui é literalmente da galera que é pica. Eu não sou pica. E ele sai, tá ligado? Ele não vai participar do torneio. É, eu não gosto da última saga do Hakusho. Eu acho maneiro, mas eu não acho tão desenvolvido. Porque... Ah, não, é 10 episódios, cara. É muito rápido, velho. É 10 episódios, assim, já treinam o Yusuke, pega, vira o fodão lá cabeludo. Todos eles treinam. Aí é muito doido, porque dá 2 episódios deles lutando, aí o Yusuke perde, ele acorda, foi um gordão que ganhou e é o chefe do outro mundo, tá ligado? Porra, eu acho isso muito foda, cara. Não, é muito maneiro, eu acho, cara. Isso muito foda dele não ganhar a parada, sacou? Tipo, porque assim, se tu via qualquer anime naquela época, principalmente Cavaleiros do Zodíaco, tu sabe que no final vai dar tudo certo, o Seiya vai derrotar o cara lá e vai ser o campeão dos campeões, tá ligado? Vai botar o bonezinho pra trás lá, caralho, 4. E no Hakusho não, cara. No Yu Hakusho acontece isso. E, tipo, nem mostra a luta final como que o cara virou o rei, sacou? Tipo, ele acorda... Não, porque o Yusuke, ele apanhou, aí ele acorda lá e fala, ih, caralho, doideira, né? Isso, agora eu vou ser o otaku fedido, né? Que eu vou falar o Togashi, que é o criador do Yu Hakusho. Ele, cara, pra mim ele é muito foda nisso, porque ele sabe desenvolver personagem e ele sabe fazer o personagem não ser quem sempre ganha, saca? Tipo, o anime não precisa do cara pra acontecer, sacou? Eu acho esse cara foda porque ele não trabalha mais, porque ele descobriu o videogame e ele pega a mulher... da Sailor Moon. É real, ele, não, ele é casado com a mulher do Sailor Moon, que é uma mulher milionária por causa do Sailor Moon. Ele faz um desenho que todo mundo gosta. Ele fala assim, cara, eu tenho videogame, pra que eu faço essa porra, meu irmão? Não, ele não trabalha, tá ligado? Eu acho muito foda isso. Ele tem... Ele é... Tipo, é mó merda, porque ele... como todo mangaker é fudido das costas, só que ele se permite não desenhar, sacou? Porque ele não precisa disso. É, ele casou com a mulher do negócio, ele tem videogame, tipo assim, tudo, o Yu Yu Hakusho vende muito até hoje, e o que ele fez do Hunter x Hunter vende pra cacete. Pra caralho, porra. Eu nunca assisti, mas todo mundo fica, meu Deus, é maravilhoso o Hunter x Hunter e tal, mas eu acho o cara foda. Só dele não trabalhar mais, eu acho isso genial. Assim, essa porra não, desses otários aí se batendo, querendo ver, eu não vou trabalhar, eu acho ele foda. Mas a sensação que eu tinha é que, por exemplo, ele ia desenvolver mais aqueles carinhas do... Que era maneiro, ai caralho, o Jim, que era do vento, tinha aquele carinha do gelo, tinha aquele cara que bebia, porra. Sim, que eles encontram no... Mas mesmo assim, cara, esses caras, eles viram, eles entram pro... Eles fazem parte do cast, assim, eles vão, lutam no campeonato... E depois eles ficam brother, tá ligado? Sim, sim. É muito maneiro. E no Torneio das Trevas é muito... eu fiquei meio puto que eles apanham muito rápido, sabe? Sim. Tipo, eles viram os merda. Acho que é por isso que eu não gostei. Porque eles apanham... Eu queria que os caras aparecessem mais e eles apanham. Por quê? É. Quando eu vi na manchete, eu lembro de... Olha que loucura. Pra mim vinha o Torneio das Trevas, vinha o Torneio do Mundo das Trevas... E aquele portal maluco vinha depois do torneio do Mundo da Estrela. Não, é antes. Essa saga, é antes. Essa saga do policial lá que eu não gosto muito. É ela, pra mim, é a que mais enrola. É, ela que é a que mais dá uma enroladinha, assim. E não é ruim também, não. Não, ela dá, ruim, ela dá uma... Ela explica melhor o rolê de detetive espiritual. Sim. Esse cara era, né? Um detetive espiritual. Exato. É maneirinho, mas comparado com todo o resto, eu acho fraco. É, eu achei também mais enroladinho, né? Mas tinha uma parada muito maneira, cara. Os irmãos Toguro, que um é o 120%, 200%, e o cara vai ficando gigante. O irmão Toguro é muito mais foda pra mim. Porra, caralho. O pequenininho que volta depois, né? Ele tá dentro de alguém, manipulando alguém, uma parada assim. Eu lembro que é bizarro. Isso, ele estica os dedos, ele se estica todo. Muito maneiro o poder dele, velho. Porra, ele move o coração, mano. É, isso é da hora mesmo. Tipo, mano, ele chega na morena decepciona e ele fala assim... Acabou. Você não conseguiu atingir meu coração porque eu movi ele de lugar. É o melhor poder de todos os tempos. Cara, eu acho que Yu Hakusho sobrevive, saca? Tipo, hoje em dia. Eu acho que, assim, não, nunca assisti em japonês, eu acho que pela dublagem, que a qualidade da dublagem é muito boa, tu consegue assistir... Eu acho que tu consegue assistir de boa ainda, assim, o Yu Hakusho. Eu acho que ele não envelhece tão mal, assim. Eu acho que é um desses desenhos aqui que a gente falou, é o único que eu recomendo até hoje. Ah, vou assistir alguma coisa dessas vilharias. Cara, vai de Yu Hakusho que é certo. A dublagem, ela é bem localizada, ela tem muita gíria e tal. É um desenho rápido, apesar de ser 114 episódios, ele vai rápido. Tu vai pegando as paradas muito rápido, assim. Ele vai acontecer. Não fica dois episódios do Cavaleiro subindo a escada. Não, é, isso. Tudo faz sentido. Tirando aquela saga entre o Torneio dos Mundos, quer mais devagar, você fica assim, porra. Caralho, não tá fluindo tanto. Mas não é ruim também, não. Pode assistir. Sei lá, uns 10 episódios que não foi. É, mas, pô, pode ver, cara. De tudo isso aqui que a gente falou, meu irmão, Yu Hakusho, vai certo. Personagens maneiros, música muito boa. A música do Yu Hakusho é muito boa até hoje. Eu acho que é o que vale. É isso e Frankenstein Jr. Eu acho que são os dois que valem. Até hoje. É um clássico, Frankenstein Jr. Cara, eu tenho vontade de ler o mangá porque eu já li que, tipo... Cara, ele expande a fita pra outro caminho, saca? Tipo, o mangá é totalmente diferente dessa última parte do anime. Acho que ele vai pra uma pira de... Mundo das Trevas não é tão das trevas assim, sacou? É, isso aí... Ai, essa recomendação eu não posso fazer. Não, eu só fui curioso e tomei spoiler na cara. Mas eu tenho curiosidade de ler, porque, cara... É bom. O cara é muito foda. É muito bom. Só uma velha que fica nova. Mas ela morre depois, com poder é triste pra caralho. É mó da hora, velho. É triste pra caralho. O primeiro anime que vai te fazer chorar... O Pio, velho. O Pio levando água pro Yusuke na caverna, parceiro. É, que o Pio vira um bicho tipo... É da hora, velho. É da hora. É foda. Que ele é o Pokémon do Yusuke. Pois, basicamente. Então chegamos ao fim de mais um Papo Loki. Eu preciso nessa, porque eu preciso terminar meu One Piecezinho lá, que eu tô atrasado pra caralho. Meu TCC. Exato. E é isso, então. Um beijo, um abraço, que o Papai do Chão os abençoe. Algum recado final aí, Chico? Bebam água, tá calor. A desidratação é muito perigosa e bebam chá de limão. Não. Jesus, algum recado final? Vocês são muito bobos, vocês falam muita merda.